Essa Babylon vou vagar, somente o que é meu vou buscar. Deus ilumina seus filhos que vivem nessa terra perdida. Seguir no mundo da escuridão, onde habita a inveja, o ódio e a ambição. Há que os pais destroem a sua própria geração. Senhor, o que tá acontecendo? O planeta todo avisa, os seus filhos estão sofrendo. A cada dia lágrimas são derramadas no chão. Tenha piedade de cada nação que age sem pensar. Perdoe nós humanos que não cansam de errar. Proteja os irmãos que não têm onde morar, que não tem onde comer, que não tem onde deitar. Não vai desamparar a gente, Criador. Oh, oh. Nos abençoe em qualquer lugar que a gente for. Mande boas vibrações aí de cima. Nos afaste de toda energia negativa. Olha, olha, pedras no caminho não me atingirão. Jeová, Jeová, no caminho não me atingirão. Jeová, Jeová, passo.